Um salve pro MC Cauã, pra ti eu tô cantando. Moro em Santo André, sou natural de São Caetano. De São Caetano, em forma de funk, vou te homenagear. Foi a forma que eu achei de te presentear. Então deixa eu te contar o que acontece. Que acontece. Um salve pro MC Cauã. Pra ti eu tô. Um salve pro MC, Cauã. Cauã. Pra ti eu, Cauã. Pra ti eu tô cantando. Moro em Santo André, sou na... Um salve pro M, Cauã. Cauã. Pra ti. Um salve pro M, Cauã. Pra ti, eu tô. Cicaua. Ela veio quente e hoje eu tô fervendo. Que ela veio quente. ela veio quente e hoje eu tô fervendo. Veio quente, ela veio quente. Que ela veio quente. Que ela veio quente e hoje eu tô fervendo. Que ela veio quente e hoje eu tô fervendo. Que ela veio quente e hoje eu tô fervendo. Que ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar? Não tô entendendo. Mexeu com R7, vai vou. Mexeu com R7, vai vou. Mexeu com R7, vai vou. Mexeu com R7, vai vou. Mexeu com R7, vai voltar caixota ardendo, vai. Mexeu com R7, vai voltar caixota ardendo, vai. Mexeu com R7, vai voltar caixota ardendo, vai. Mexeu com R7, vai voltar caixota ardendo, vai. Mexeu com R7, vai voltar caixota ardendo, vai. Mexeu com R7, vai voltar. Mexeu com mexeu com R7, vai voltar caixota ardendo, vai. Não vou passar, só tarde, não vou passar, só tarde, não vou passar.